Vamos estar abençoando a vida dele, orando por ele, amém? Senhor nosso Deus, nosso Pai, em nome de Jesus, louvamos a Ti pela vida do pastor Walter. Muito nos alegra a presença dele, da Sônia aqui conosco, meu Pai. A Deus, e nós queremos Te pedir, Pai, usa a vida do Teu servo para estar abençoando a Tua igreja, Pai. Usa, meu Pai, em nome de Jesus, Pai, para que nós possamos sair daqui nessa noite com os nossos corações alegres, Senhor. Ah, Deus, exultante de alegria pela presença do Teu Espírito Santo. Usa, Senhor, a vida do Teu servo, em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Quero saudar a igreja com a paz do Senhor. Amém. Como é bom nós estarmos aqui na casa de Deus, adorando, exaltando, glorificando o nome dEle, porque a Ele toda a honra, toda a glória. Amém? Pode assentar um minutinho. Eu não sei o que você está passando. Eu não sei o que tem afligido os seus dias. Talvez você está desempregado. Talvez você está cumprindo o aviso prévio. Talvez você está empregado, está feliz, está satisfeito. Talvez você veio aqui nesta noite para buscar algo que aos teus olhos tem sido impossível. Mas eu quero dizer para você que a Bíblia nos diz, e assim diz o Senhor: maldito do homem que confia no homem, faz da carne mortal o seu braço e aparta o seu coração do Senhor. Maldito aquele que aparta o seu coração do Senhor e acha que resolve pela sua força, pelo teu conhecimento, pela tua capacidade. Enganoso é o coração do homem. O pastor, na abertura, leu, na sua leitura, que enganoso é o coração do homem mais do que todas as coisas, e desesperadamente corrupto. Quem o conhecerá? Deus o conhecerá. Deus sabe. Deus conhece o meu coração, conhece o teu coração, e Deus já sabe a palavra que vai sair da minha boca a encontro do teu coração, porque Ele sabe todas as coisas, e em tudo nós dependemos de Deus. E nesta noite nós vamos estar comentando um pouquinho a respeito da tua palavra, e quero dizer que em tudo nós dependemos do Senhor Jesus, em tudo nós dependemos do nosso Deus. Deus é soberano, é Senhor, e Ele pode todas as coisas. O Senhor conhece o nosso coração, Ele conhece o meu coração, Ele conhece o seu coração, Ele conhece a sua necessidade, Ele conhece aquilo que está te afligindo, mas Ele tem o melhor para todos nós. Nós precisamos é conhecer a esse Deus que nós servimos. Nós precisamos entrar na intimidade dele. Nós precisamos saber o quanto Ele pode. Nós precisamos saber que Ele é Deus e que Ele é Todo-Poderoso. E nós temos que reconhecê-lo da sua soberania sobre todos nós. E que toda honra, e que toda glória, e que todo louvor seja dado ao Senhor. Porque nós nada somos e não merecemos nada. Se alguma coisa existe em nós, é pelo grande amor de Deus, porque Ele sim, Ele mandou o Seu Filho unigênito para morrer numa cruz, pela minha vida, pela tua vida, que não merecíamos, porque nós somos pecadores. Mas eu queria que a igreja se colocasse de pé e abrisse suas Bíblias em Jeremias, no capítulo 9, e nós vamos estar lendo somente dois versículos, o 23 e o 24. Jeremias, capítulo 9, versículos 23 e 24. Aleluia. Glorificado, exaltado seja o teu nome, Senhor. Aqui está um povo, Senhor, que o reconhece como Senhor. Um povo que tem como único e suficiente na vida de todos eles. Aleluia. Glória a Deus. Assim diz o Senhor: não se glorie o sábio na sua sabedoria, nem o forte na sua força, nem o rico nas suas riquezas. Mas o que se gloriar, glorie-se nisto, em me conhecer e saber que eu sou o Senhor, e faço misericórdia, juízo e justiça na terra. Porque destas coisas me agradam, diz o Senhor. Podeis assentar. Aleluia. Queridos irmãos, muitas das vezes nós acordamos de manhã, olhamos pela janela e vem aquele raio de luz maravilhoso e entra no nosso quarto. Inadvertidamente, nós não damos valor àquilo. Inadvertidamente, nós não olhamos quão maravilhoso aquele brilho daquele sol sobre as nossas vidas. E nem pensamos também daquele ar que respiramos, e nem pensamos também quando abrimos nossos olhos e estamos respirando. Porque assim Deus nos concedeu mais esse dia, Deus nos concedeu mais esse momento, Deus nos privilegia com mais um dia de vida. E para isso nós precisamos ter a convicção que é mais um dia de vida, mas na presença do Senhor, para que o teu poder e a tua glória possa se manifestar em nossas vidas. Nós precisamos, queridos, conhecer a Deus. Nós precisamos, queridos, ver que Ele é o Todo-Poderoso, que Ele nos fez, que Ele nos deu o dia, que Ele nos dá a noite, que Ele nos dá o trabalho, que Ele nos dá a capacidade para tudo aquilo que nós fazemos. E conhecer a Deus é constituir a glória nossa. O conhecimento de Deus é constituir a glória do homem. Somente vai ter glória manifestando em nós a partir do momento que nós conhecemos o Deus que nós servimos. Glória, sabedoria, força, poder e tudo mais só tem uma fonte: é do Senhor. A nossa capacidade, ela vem, é de Deus. Às vezes nós confiamos no nosso braço, às vezes nós confiamos na nossa sabedoria, nós confiamos naquilo que possuímos, nós confiamos no nosso emprego, nós confiamos na nossa empresa, nós confiamos na nossa riqueza. E eu quero dizer para você, meu querido, isso é passageiro e pode acabar a qualquer instante. Mas eu quero dizer para você o que nunca acaba: é o amor de Deus por mim e por você. Aleluia! Glória a Deus! O amor de Deus nunca acaba, porque o amor de Deus é fonte inesgotável. E esse sim, esse nós podemos contar, jamais acabará. Tem momentos em nossas vidas, a nossa vaidade nos leva a pensar que somos bons. E eu quero dizer para você, querido, que um jovem rico um dia procurou Jesus e falou assim: bom mestre, o que eu tenho que fazer para ganhar a vida eterna? Jesus o questionou: por que me chamas bom? Bom somente existe um, que é o Pai, que é Deus. Então nós muitas das vezes queremos ser bonzinhos, nós queremos aparentar aquilo que não somos, porque quando eu quero ser bonzinho, eu não sou bonzinho, porque bom é só Deus. E aí eu começo buscar artimanhas na minha vida, e eu dou brecha ao inimigo, para que ele venha realmente usar daquela minha bondade, para que amanhã eu esteja pagando um preço. Muitas das vezes, queridos, nós ouvimos uma palavra, e ela vem de encontro ao nosso coração, e eu assusto, e eu não quero aceitar, porque é uma palavra que me exorta, é uma palavra que me chama a atenção, que quer corrigir algum defeito que eu tenho, alguma coisa que eu tenho muito amor, mas que aquilo não agrada o coração de Deus, e eu muitas das vezes fico triste. E eu quero dizer para você, meu querido, que muitas das vezes nós não podemos agradar quem está ao nosso lado, porque nós temos que agradar somente a um, ao Senhor. E a verdade de Deus é a verdade que liberta. Porque, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Mas esta verdade, muitas das vezes ela dói. Porque essa verdade, muitas das vezes, vem de encontro àquilo que tem nos aprisionado, aquilo que tem nos escravizado, aquilo que talvez nós tenhamos dado muito valor. Muitas das vezes nós estamos apegados àquilo que nós temos, ao nosso emprego. Eu tenho um emprego muito bom, que maravilha, e aquele emprego passa a ser o meu Deus. Muitas das vezes eu tenho um carro muito bonito, uma casa muito bonita, e eu fico preso naquilo. Muitas das vezes eu tenho riqueza, eu sou um cara próspero, eu tenho muita riqueza. Não significa que eu sou contra a riqueza, porque Deus não é contra, jamais eu poderia ser contra. Mas eu coloco a minha confiança naquilo. E quando aquilo desaparece, a minha vida desmorona e eu me sinto como fosse acabado. Nós precisamos sim de trabalharmos, porque nós temos que comer o pão granjeado pelo nosso trabalho. Mas para isso nós precisamos da direção de Deus, porque em tudo dependemos de Deus. Em tudo dependemos de Deus. Apesar de todo o nosso esforço, apesar de buscar conhecimento, de buscar sabedoria, em tudo dependemos do nosso Deus. Só o Senhor é Deus, e a Ele toda glória, honra e louvor. Sonhar, fazer planos é muito bom. E precisamos disso. Mas tudo depende de Deus. Nós temos que sonhar, nós temos que fazer plano, mas saber que os que vão vigorar nas nossas vidas, para o nosso bem, é aqueles que Deus tem para mim e para você. O que eu faço, como faço, está tudo debaixo da direção de Deus. Você, meu querido, minha querida, tudo que você tem feito está de acordo com a direção de Deus para a tua vida? O teu trabalho, a forma com que você trabalha, aquilo que você tem feito, realmente está conforme a direção de Deus? Ou você tem buscado jeitinhos para fazer da sua maneira? E talvez você fique desempregado e não sabe por quê. Talvez você perde o seu emprego e não sabe por quê. Porque talvez você tenha dado um jeitinho. Porque quem nos dirige e nos leva por esta caminhada, e diga-se, uma caminhada breve, porque o passar por aqui é algo de um piscar de olhos. É Deus. É Deus que nos dirige. É Deus que nos conduz. É Deus que nos dá o respirar na manhã que acordamos. É Deus que nos dá o sol, que nos dá o dia, nos dá a noite, que criou os céus e terra e tudo mais. Tudo é de Deus, tudo provém de Deus. Então em tudo dependemos de Deus. Eu sei, ó Senhor, que não é do homem o seu caminho, nem é do homem que caminha ou dirigir os seus passos. Jeremias 10:23. Se eu caminho, se eu estou caminhando, se eu estou para lá, eu estou para cá, gente, quem faz eu caminhar? A ciência nos mostra que você pode fazer um homem, uma estátua. Exemplo, eu estou aqui, 83, 84 quilos, eu posso ser reproduzido em barro, ou em metal, no que for, do mesmo jeito. Me coloca aqui, eu não fico em pé. Não fico em pé. E jamais caminhará. Né? Mas, no entanto, eu que nas minhas proporções não posso ficar em pé, estou em pé. Caminho, vou e volto. O que é isso? É o dirigir de Deus na minha vida, é o poder de Deus em mim. Amém? Precisamos olhar para a nossa vida e darmos glória a Deus a todo instante. Esse é o motivo de eu estar em pé aqui. Eu tenho que estar glorificando a Deus porque eu estou em pé, que eu estou caminhando. Quando eu acordo, no meu dia a dia, no meu trabalho, onde eu estiver, eu tenho que estar glorificando aquele que me dá essa condição. Eu tenho que estar glorificando aquele que me gerou, que me trouxe, que me colocou aqui. Eu tenho que dar glória a Deus. Ao acordar, ao sair para o trabalho, ou ao sair até procurando o trabalho, quando você estiver procurando o seu trabalho, se você está desempregado, não vai murmurando, mas vai assim: glória a Deus, Senhor, tu estás na frente, tu estás abrindo caminho, tu vai me dar condição, eu vou conseguir, porque eu sou teu, e quem é de Jesus tem a vitória certa, porque nós somos mais que vencedores em Cristo Jesus, e vai na convicção, vai na fé, porque Deus é contigo, Deus é conosco, e Deus vai abrir a porta, vai te dar a condição. Está tudo bem, glória a Deus, graças a Deus. Está difícil, glória a Deus. Está empregado? Glória a Deus. Está desempregado? Glória a Deus, que eu vou ter um emprego daqui a pouco. Mas tudo depende de Deus. Porque Deus quer o melhor para você e para mim. Porque todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Então, meu querido, minha querida, se talvez você está passando pelo deserto, se você está passando por alguma dificuldade, dê glórias a Deus, porque Deus tem o melhor para você. Talvez você tenha que passar, porque Ele tem que tratar algo contigo, para que você esteja preparado para a vitória que Ele vai te dar. Para que o melhor de Deus chegue até nós, nós precisamos de algo muito importante. Para que tudo aquilo que Deus tem para mim, que tem para você, nós precisamos de algo. E é muito simples, meus queridos. Nós precisamos obedecer a palavra de Deus. Nós precisamos obedecer aquilo que Deus tem falado conosco. Nós precisamos abrir os nossos ouvidos, porque Deus está falando. Deus, Ele fala aqui, Ele fala lá na rua, Ele usa pessoas para falar contigo, mas você tem tido um coração duro e não tem aberto os teus ouvidos e o teu coração para aquilo que Deus tem falado contigo. Mas Ele quer a vitória na tua vida. Mas você precisa obedecer a palavra de Deus. Você precisa ouvir a Deus falar no teu coração. Porque Deus, Ele tem para você posições em lugares altos. Porque nós somos filhos, nós somos co-herdeiros. Nós não somos filhos de qualquer um, mas nós somos filhos do Deus Todo-Poderoso. Aleluia. Glória a Deus. Por isso, atente em ouvir a voz do Senhor teu Deus, tendo cuidado de guardar todos os seus mandamentos que hoje te ordeno. O Senhor teu Deus te exaltará sobre todas as nações da terra. Deuteronômio 28:1. Então Deus quer te colocar por cabeça e não por cauda. Deus quer te colocar no local que todos nós merecemos. Se não estamos lá, é porque talvez nós temos fechado os nossos ouvidos. Porque Deus jamais nos esqueceu, Deus jamais nos abandonou, Deus jamais fechou os teus ouvidos. Deus está com seus ouvidos abertos, com as mãos estendidas, para te ouvir, para te dar salvação, para te dar vitória, para te dar tudo aquilo que é teu. Os nossos desejos e vontades têm que dar lugar para os desejos e a vontade de Deus. Talvez eu, no meu desejo, na minha vontade, eu não ouço a voz de Deus. Eu não obedeço à voz de Deus, porque eu estou muito envolvido com a minha competência, com a minha capacidade e com a solução da força do meu braço. E maldito do homem que confia no homem, que confia em si mesmo na força do teu braço. Quando aceitamos Jesus Cristo como nosso único Senhor e Salvador, nós não temos mais vontade própria. Quem manda em nossa vida é Jesus Cristo, porque Ele é o nosso Senhor. E nós temos que ter esse entendimento. E nós temos que deixar de lado tudo e ouvir aquilo que o Senhor tem falado conosco. Nos tornamos servos e já não temos mais vontade própria. Fazemos a vontade do nosso Senhor. Somos ramos ligados na videira. E sem Jesus nada podemos fazer. Glórias a Deus. Sem a videira, nós não temos vida. Nós somos galhos secos, nós somos mortos. E em Cristo Jesus, nós temos vida e vida em abundância. Em Cristo Jesus, nós temos vitórias e mais vitórias. Em Cristo Jesus, nós somos mais do que vencedores. Aleluia! Cristo é a nossa razão de estarmos aqui. Cristo é a nossa razão de estarmos aqui nesta noite. E Ele quer que comamos o melhor desta terra, e nele a vitória é certa. Aleluia. Glorificado e exaltado seja o teu nome. Para isso, queridos, nós precisamos abrir os nossos corações somente para o Senhor, para que Ele dirija as nossas vidas. Eu não posso ser dirigido pelos meus bens, eu não posso ser dirigido por aquilo que me rodeia, eu não posso ser dirigido pelo meu bom emprego, Eu não posso ser dirigido por nada desse mundo, mas eu posso ser dirigido somente por aquele que é o meu Senhor, que é o meu Deus. E aí sim, nós vamos deleitar daquilo que é nosso de direito. Porque aí sim, nós vamos estar na qualidade de filhos, nós vamos estar ali usufruindo daquilo que é nosso por direito. Nós não podemos fazer como aquele dos dois irmãos, dos dois filhos. Do filho pródigo, um foi embora, pegou toda a sua riqueza e gastou. E o outro ficou com o pai. Mas ele estava tão atabalhoado, estava tão envolvido com o pastoreio, envolvido com as coisas lá do trabalho dele, que ele esqueceu que tudo aquilo que pertencia ao pai dele, lhe pertencia. E depois ele ficou enciumado quando o pai recebeu o filho pródigo e deu uma festa para ele. Talvez nós estamos assim. Talvez nós estamos muito envolvidos com as nossas coisas. Talvez nós estamos muito envolvidos com os nossos negócios e esquecemos de que tudo que está à nossa volta pertence ao nosso pai, que ao mesmo tempo pertence a nós. Porque nós somos os filhos dele. Né? E você, meu querido, minha querida, você tem sentido incapaz naquilo que você tem feito? Você tem sentido que não consegue? Você tem buscado realizar os seus sonhos e não tem conseguido? Eu só tenho uma receita para dar para você. Busque se capacitar em Deus e com certeza tudo vai ser diferente na sua vida. Amém? Busca se capacitar em Deus e que tudo aquilo que você quiser, você vai conseguir. Em 2 Coríntios 3,15, traz uma palavra que nós temos que analisar dentro desse contexto que nós estamos falando. Não que sejamos capazes por nós mesmos, nem pensar em coisa alguma, como se partisse de nós mesmos, mas a nossa capacidade vem de Deus. A nossa capacidade vem de Deus. E por isso, queridos, eu não posso coisa alguma, mas o meu Deus pode todas as coisas. Aleluia. Por isso, a Ele, nós devemos dar toda a honra e toda a glória. Tudo o que acontece na minha vida e na tua vida, meu querido, tudo que eu consigo, todas as vitórias que eu consigo, não tem mérito nosso, não tem mérito meu, não tem mérito seu. Tudo é do nosso Deus. Por isso a Ele, toda a honra e toda a glória. Porque, assim diz o Senhor, não se glorie o sábio na sua sabedoria, nem o forte na sua força, nem o rico nas suas riquezas. Não se glorie. Se você é muito sábio, louve a Deus e glorifique a Ele, porque Ele te deu a sabedoria. Um dia, o rei Salomão, quando assumiu o reinado, ele dobrou os seus joelhos e foi até diante de Deus. Ele, como rei, podia pedir o que ele quisesse. Ele virou para Deus e pediu: Deus, me dê sabedoria para conduzir esse seu povo. E Deus deu sabedoria e mais ainda, deu riqueza. Então, o dia que você buscar a sabedoria do alto, ela não vem sozinha. Vem a sabedoria, e você, como um sábio, Deus vai te dar todas as outras coisas. Aleluia. Glória a Deus. Queridos, eu quero dizer para você que nós devemos deixar de lado o nosso eu. Nós devemos deixar com que Deus cuide de nós, dos nossos negócios, de tudo. Porque Ele sim, Ele tudo pode. E nós, em tudo, dependemos dEle. Não tem como, querido, não tem como. Ou nós colocamos a nossa vida diante de Deus, para que a nossa vida venha caminhar conforme o propósito de Deus, conforme o querer de Deus. Ou nós continuemos nesta vida medíocre, muitas das vezes fingindo que estamos bem, mas para Deus, Ele já disse que enganoso é o coração do homem, e completamente corrupto. Talvez eu mostre até muita alegria para você, mas estou comendo pão, amassado, não vou falar o nome. Mas agora, quando você deixar Deus conduzir a tua vida, e fazer conforme o querer dEle, e proceder dEle, aí sim, nós vamos ter alegria verdadeiras nos nossos rostos. E nós vamos ter a verdadeira vitória, porque nós estamos sendo dirigidos por aquele que é vitorioso nas nossas vidas, que é o nosso Pai, que é o nosso Deus. Então, queridos, nós temos que repensar as nossas atitudes. Nós temos que repensar o que nós já formamos de nós mesmos. Nós temos que deixar a máscara cair. E nós temos que deixar Deus agir e Deus fazer, porque Ele tem o melhor para mim e o melhor para você. Então esta é a noite de vitória para você. Esta é a noite que Deus vai te tirar daqui. Vai falar no teu coração. E nesta semana que vem, as coisas vão começar a acontecer, porque você vai assumir posição diante de Deus, para que Ele vai realmente dirigir os teus passos e a tua vida. Porque nós em tudo dependemos dEle. Vamos nos colocar de pé. Oh, glória. Louvado, louvado, engrandecido seja o teu nome. E agora, Senhor, nós vamos estar falando contigo. E nós vamos estar aliançando contigo, meu Deus. Confirmando que em tudo nós dependemos de ti. Porque sem ti, ó Deus, nada somos. E aqui está um povo, Senhor, que ouviu a tua palavra e ouviu a tua voz. Eu sei que eles não ouviram a mim e nem o que eu falei, porque o Espírito Santo traduziu esta palavra de entendimento para cada coração, para cada necessidade. Porque eu falei com o entendimento meu, mas o Espírito Santo de Deus falou aos corações, no entendimento de Deus e no entendimento de cada necessidade de cada coração. E por isso, nessa noite, nós queremos estar colocando a nossa vida diante de ti e reconhecendo que tu és soberano, e reconhecendo que em tudo nós dependemos de ti e que tudo nós precisamos de ti. Querido Deus e Pai, nós te louvamos, nós te agradecemos, nós bendizemos ao teu nome, Senhor, porque nós sabemos que tu és Deus Todo-Poderoso, que tu és Deus soberano, que tu és Deus que tudo pode, que tu és o Deus, ó Pai amado, que pega o impossível e transforma no possível, que pega o nada e transforma em tudo. E agora, Senhor, aqui está um povo que, ó Pai amado, despido de toda vaidade, de todo eu, está um povo aqui, ó Senhor, nesse momento diante de ti, dizendo para ti, ó Deus, que nada somos. Mas nós queremos, ó Pai amado, ter a tua direção sobre as nossas vidas, porque nós dependemos tudo de ti, Senhor. E agora, Senhor Deus e Pai, vai trabalhando em nossos corações, em nossas vidas, para que, ó Pai amado, a partir desse momento, desta noite, o teu Santo Espírito venha selar o nosso coração, nesse desejo cada vez mais ardente de seguir a ti, de fazer somente aquilo que tu faz, que tu vai fazer nas nossas vidas, e vai mandar que nós façamos, ó Senhor, porque nós vamos fazer, ó Pai, tudo aquilo que está de acordo com o teu querer, de acordo com a tua vontade, de acordo com a tua palavra, Senhor. Muito obrigado, meu Deus, por esse momento. Muito obrigado pela tua igreja, muito obrigado pela tua palavra. E vai agora, Espírito Santo de Deus, vai agora nesse momento, tomando cada vida, vai lançando com cada vida, para que cada vida saia daqui compreendendo e entendendo e na certeza de que tudo depende de ti, Senhor, e que nós vamos viver somente na tua dependência, e nós vamos abandonar tudo aquilo talvez que tenha impedido nas nossas vidas de viver uma vida contigo, mas nós queremos caminhar contigo, nós queremos estar ligados a ti, somente a ti, e que a tua vontade venha se prevalecer nas nossas vidas, em nome de Jesus, amém. E graças a Deus, podeis assentar. Eu louvo e agradeço a Deus por esta noite, por esse momento. Eu sei que muitas das vezes os momentos das nossas vidas são momentos difíceis. A gente tem que estar convivendo com os momentos de alegria, com os momentos de tristeza, e temos que estar dando glórias a Deus. Nós estamos lá com a mãe da nossa presbítera, Leinha, estendida no caixão, mas ela já morreu. Nós temos que estar preocupados agora com os vivos. Nós temos que agora buscar a vida, porque ela já consumou. Nós temos sim que orar e confortar o coração da família enlutada, mas nós não podemos esquecer que a nossa vida continua e que nós temos que continuar a nossa caminhada e nós temos que cumprir com aquilo que Deus tem para mim e para você. E o propósito de Deus tem que se realizar na minha vida e na tua vida. E para isso, nós precisamos buscar do alto. Nós temos que compreender que em tudo nós dependemos de Deus. Amém? Eu agradeço a Deus pelo momento, agradeço a igreja pela oportunidade e que Deus possa estar abençoando a cada vida e atentando e olhando. para os desejos e sonhos de cada um de vocês. Amém?